ficheiro 20. A única deslocação que Mikhail fez durante aquele primeiro mês foi até uma baía do lago Siljan. Pediu emprestado Mercedes de Froda e conduziu alguns quilómetros por entre uma paisagem gelada para passar a tarde com o comissário Morel. Tinha tentado formar uma imagem de Morel baseado no que transparecia dos relatórios policiais. O que encontrou foi um velho seco e engelhado, que se movia lentamente e falava ainda mais lentamente. Levou consigo um bloco de notas com 10 perguntas, sobretudo ideias que lhe tinham ocorrido enquanto lia os relatórios da polícia. Morel respondeu num tom professoral a todas as perguntas que ele lhe fez. Finalmente, Mikhail pôs de lado o bloco de notas e explicou que as perguntas não passavam de um pretexto para um encontro. O que verdadeiramente queria era ter uma conversa com ele e fazer uma pergunta crucial. Houvera na investigação alguma coisa, por mínima que fosse, que não tivesse sido incluída no relatório escrito? Quaisquer palpites, até, que o comissário não se importasse de partilhar com ele? Porque Morel, como Wanger, tinha passado 36 anos a ponderar o mistério. Mikhail fora a contar com uma certa resistência. Ele era, ao fim e ao cabo, o tipo novo que aparecera vindo de parte nenhuma e se pusera a remexer no matagal, onde Morel se perdera. Mas não houve a mais pequena sugestão de hostilidade. Morel encheu metodicamente o cachimbo e acendeu-o antes de responder. Bem, claro que tinha as minhas ideias, mas eram tão vagas e fugidias que dificilmente as posso pôr em palavras. O que é que acha que aconteceu? Acho que a Harriet foi assassinada. Eu e o Henrik estamos de acordo neste ponto. É a única explicação razoável. Mas nunca descobrimos qual possa ter sido o motivo. Eu penso que foi assassinada por uma razão muito específica. Não foi um ato de loucura ou uma violação, nem nada disso. Se conhecêssemos o motivo, saberíamos quem a matou. Morel fez uma pequena pausa para pensar. O crime pode ter sido cometido espontaneamente. Quero com isto dizer que alguém pode ter aproveitado a oportunidade quando ela se lhe deparou no meio da confusão que se seguiu ao acidente. O assassino escondeu o corpo e levou-o numa altura posterior, quando andava toda a gente à procura dela. Estamos a falar de alguém com nervos de aço. Há um pormenor. A Harriet foi ao escritório do Henrik dizendo que queria falar com ele. Em retrospectiva, parece-me um comportamento estranho. Sabia perfeitamente que ele estava ocupadíssimo, com a casa cheia de parentes. Penso que a Harriet, viva, representava uma grave ameaça para alguém que se preparava para contar qualquer coisa ao Henrik e que o assassino sabia disso. E o Henrik estava ocupado com vários membros da família? Havia 4 pessoas naquele escritório, além do Henrik. O irmão Gregor, um cunhado chamado Magnus Sjögren e os 2 filhos do Harald, o Birger e a Cecília. Mas isto não nos diz nada. Suponhamos que a Harriet tinha descoberto que alguém desviara dinheiro das empresas. Hipoteticamente, claro. Podia ter feito a descoberta meses antes. Podia até, a dada altura, ter discutido o assunto com a pessoa em questão. Pode ter tentado fazer chantagem ou pode ter tido pena dela e hesitado em denunciá-la. Pode ter decidido de repente e informado o assassino, que em desespero de causa a matou. Usou sempre o masculino. Os livros dizem que os assassínios são maioritariamente cometidos por homens. Mas também é verdade que há na família Wanger várias mulheres que são autênticas pestes. Conheci a Isabela Wanger. É uma delas. Mas há outras. A Cecília Wanger consegue ser extremamente cáustica. Já conheceu a Sara Sjögren? Mikhail abanou a cabeça. É filha da Sofia Wanger, uma das primas do Henrik. No caso dela, estamos a falar de uma mulher verdadeiramente antipática e desagradável. Mas, na altura, vivia em Malmö e, tanto quanto pude saber, não tinha qualquer motivo para matar a rapariga. Está, portanto, excluída da lista. O problema é que, por mais voltas que dessemos ao assunto, nunca conseguimos desencantar um motivo. Isso é o mais importante. Dedicou uma quantidade enorme de tempo e trabalho a este caso. Houve alguma pista que se lembre de não ter seguido? Morel deixou escapar um risinho. Não. Dediquei, como disse, muito tempo e trabalho a este caso. E não me lembro de nada que não tenha seguido até ao extremo limite, mesmo depois de ter sido promovido e saído de Hedestad. Mudou-se? Sim. Não nasci em Hedestad. Servi lá, de 1963 a 1968. Quando fui promovido a comissário, passei para o Departamento de Polícia de Gävle, onde fiz o resto da minha carreira. Mas, mesmo em Gävle, continuei a investigar o caso. Suponho que o Henrik nunca desistiu. É verdade, mas não foi essa a razão. O enigma da Harriet ainda hoje me fascina. Quero dizer, é assim, cada polícia tem o seu mistério por resolver. Lembro-me dos meus tempos em Hedestad, como os colegas mais velhos falavam na cafetaria do caso Rebecca. Havia um detetive em especial, um sujeito chamado Tortensen, já morreu há anos, que não conseguia desistir de investigá-lo. Nos tempos livres e quando estava de férias, sempre que havia um período de acalmia entre a malandragem local, pegava nos dossiês e voltava a estudá-los. Foi também a respeito de uma rapariga desaparecida? Morel pareceu surpreendido. Então sorriu ao compreender que Mikhail estava apenas à procura de uma ligação. Não, não foi por isso que me lembrei do caso. Estou a falar a respeito da alma do polícia. Foi uma coisa que aconteceu antes de Harriet ter nascido e há muito que o crime prescreveu. A dada altura, nos anos 40, uma mulher de Hedestad foi atacada, violada e morta. Nada de particularmente excepcional. Não há polícia que, num ou noutro ponto da sua carreira, não tenha de investigar um crime deste tipo. Do que estou a falar é desses casos que se agarram a nós e se nos metem debaixo da pele durante a investigação. Esta rapariga foi morta de uma maneira extraordinariamente brutal. O assassino amarrou-lhe os braços e enfiou-lhe a cabeça nas brasas de uma lareira. Só podemos imaginar quanto tempo a desgraçada demorou a morrer e o tormento por que deve ter passado. Santo Deus! Exatamente. Foi tão sádico. O pobre do Torstensen foi o primeiro detetive a chegar ao local depois de o corpo ter sido encontrado. O assassino nunca foi descoberto, apesar de terem mandado vir especialistas de Estocolmo. E ele nunca conseguiu largar o caso. Compreendo porquê. O meu caso, Rebecca, foi a Harriet. Desta vez, nem sequer sabemos como morreu. Nem sequer podemos provar que foi cometido um crime. Mas eu nunca consegui largá-lo. Ficou pensativo por alguns instantes. Ser detetive de homicídios deve ser a profissão mais solitária do mundo. Os amigos da vítima ficam perturbados e em desespero, mas, mais cedo ou mais tarde, passadas semanas ou meses, voltam às suas vidas todos os dias. Para os familiares mais chegados, é mais demorado, mas, na maior parte das vezes, em certa medida, também eles acabam por superar o desgosto. A vida tem de continuar e continua. Mas os crimes não resolvidos continuam a roer-nos a alma. E no fim, resta apenas uma pessoa que pensa na vítima noite e dia. O detetive encarregado da investigação. Três outros membros da família Wanger tinham residência permanente na ilha. Alexander Wanger, filho de Gregor, nascido em 1946, vivia numa casa de madeira remodelada. Conforme Henrik explicou a Mikhail, encontrava-se de momento nas Índias Ocidentais, entregue aos seus passatempos preferidos, velejar e deixar correr o tempo sem fazer nada. Tinha 20 anos à altura do desaparecimento de Harriet e estava na ilha no dia do acidente. Alexander partilhava a casa com a mãe, Gerda, de 80 anos, viúva de Gregor Wanger. Mikhail nunca a tinha visto, estava quase sempre de cama. O terceiro membro da família era Harald Wanger. Durante aquele primeiro mês, Mikhail não conseguira sequer um vislumbre do sujeito. A casa de Harald, a que ficava mais perto da cabana de hóspedes, tinha um ar tétrico e sinistro, com as suas grossas cortinas corridas em todas as janelas. Por vezes, quando passava, Mikhail tinha a impressão de ver as cortinas agitarem-se. E certa noite, quando se preparava para ir para a cama, já muito tarde, notara uma réstia de luz num dos quartos de primeiro piso. Havia uma abertura nas cortinas. Durante mais de 20 minutos, deixara-se ficar na escuridão da cozinha, a observar aquela luz, antes de fartar-se e, a tremer de frio, ter ido deitar-se. Na manhã seguinte, as cortinas tinham voltado ao seu lugar. Harald parecia ser um espírito invisível, mas omnipresente, que afetava a vida da aldeia inteira com a sua ausência. Na imaginação de Mikhail, depressa assumiu a forma de um gollum maldoso que vigiava as redondezas por detrás das cortinas corridas e se dedicava a sabia-se lá o quê escondido na sua caverna. Uma vez por dia, Harald recebia a visita de uma funcionária do Serviço de Apoio Doméstico, geralmente uma senhora já de certa idade, vinda do outro lado da ponte. A pobre criatura carregava os sacos de mercearias até à porta, enterrando-se até aos tornozelos na neve que cobria o caminho. Nilsson abanou a cabeça quando Mikhail lhe perguntou a respeito de Harald. Já se oferecera para limpar o acesso, disse, mas Harald não queria que ninguém pusesse o pé na sua propriedade. Só uma vez, no primeiro inverno, depois de Harald ter regressado à ilha, Nilsson levara o trator até lá para limpar o pátio dianteiro, como fazia em todas as restantes casas. Harald saíra porta fora a gritar e a gesticular, ordenando-lhe que se fosse embora. Infelizmente, Nilsson não podia limpar o pátio de Mikhail, porque o portão era demasiado estreito para dar passagem ao trator. Uma pá e muito trabalho manual continuavam a ser a única maneira de fazê-lo. Em meados de janeiro, Mikhail pediu ao seu advogado que descobrisse quando teria de cumprir os 3 meses de prisão. Estava desejoso de despachar aquilo o mais rapidamente possível. Ir para a prisão acabou por ser mais fácil do que contara. Ao cabo de muito poucas semanas de negociações, ficou decidido que se apresentaria a 17 de março em Ruhlacker, um estabelecimento prisional de segurança mínima próximo de Östersund. O advogado avisou-o de que a sentença seria muito provavelmente reduzida. Ótimo, disse ele, sem grande entusiasmo. Ficou sentado à mesa da cozinha, a fazer festas ao gato, que aparecia agora todas as noites, e ficava até de manhã. Ficara a saber pelo Nilsson que se chamava Tjorven. Não pertencia a ninguém em especial. Andava por ali a fazer a ronda das casas. Mikhail encontrava-se quase todas as tardes com Henrik Wanger. Por vezes tinham breves conversas, outras falavam durante horas. As conversas consistiam frequentemente em Mikhail apresentar uma teoria que Wanger em seguida deitava abaixo. Mikhail tentava manter uma certa distância em relação ao trabalho, mas havia momentos em que se sentia inapelavelmente fascinado pelo mistério da rapariga desaparecida. Prometera a Erika delinear uma estratégia para retomar a luta contra Wennerström. Mas, ao fim de um mês, em Edastat, ainda não olhara uma única vez para as pastas que o tinham sentado no banco dos réus. Pelo contrário, pusera deliberadamente o assunto de lado, porque, sempre que pensava em Wennerström e na situação em que se encontrava, deixava-se cair na depressão e no desânimo. Perguntava a si mesmo se estaria a enlouquecer, como o velho. A sua reputação profissional tinha implodido e a maneira que ele arranjara de reconstruí-la fora ir esconder-se numa pequena povoação no país profundo a perseguir fantasmas. Wanger apercebia-se de que havia certos dias em que o Mikhail parecia um pouco descompensado. Em finais de janeiro, O velho tomou uma decisão que até ele próprio surpreendeu. Pegou no telefone e ligou para Estocolmo. A conversa durou 20 minutos e tratou, sobretudo, de Mikael Blomkvist. Fora necessário quase um mês inteiro para que a fúria de Erika Berger acalmasse. Às 9:30 da noite, num dos últimos dias de janeiro, telefonou a Mikael. Tensionas mesmo continuar aí em cima? Foi a primeira coisa que disse. A surpresa dele foi tão grande que nos primeiros instantes não soube o que responder. Então sorriu e aconchegou melhor a manta à volta do corpo. Olá, Ricky. Acho que também tu devias experimentar. Eu? O que é que tem de tão encantador viver 2 dias para lá do sol posto? Acabo de lavar os dentes com água gelada. Até as obturações me doem. És tu o único culpado. Mas olha que aqui em Estocolmo também está um frio de rachar. Conta-me o pior. Estamos reduzidos a 2/3 dos nossos anunciantes habituais. Ninguém o diz abertamente, mas eu sei. Faz uma lista dos que nos abandonaram. Um destes dias havemos de fazer uma boa história a respeito deles. Mick, estive a fazer as contas e se não arranjamos novos anunciantes, rebentamos antes do outono. É tão simples como isso. As coisas vão dar a volta. Ela riu, cansadamente, do outro lado da linha. Pois, tu é que sabes, é escondido nesse buraco na Lapónia. Érica, eu sei, eu sei. Um homem tem de fazer o que um homem tem de fazer e essa treta toda. Não precisas dizer nada. Desculpa ter sido uma cabra e não ter respondido às tuas mensagens. Podemos começar de novo? Posso ir ter aí contigo? Quando quiseres. Preciso levar espingarda e zagalotes para lobo? Nada disso. Temos os nossos lapões, equipas de cães e o material todo. Quando é que vens? Sexta-feira à noite, está bem? Com exceção de uma estreita passagem até à porta, o pátio estava coberto por quase 1 metro de neve. Mikael lançou um longo e pensativo olhar à pá e foi à casa dos Nilsson perguntar se Erika podia estacionar lá o BMW. Nenhum problema, tinham espaço com fartura na garagem e até tinham um aquecedor de motores. Erika conduziu durante toda a tarde e chegou por volta das 6. Ficaram a olhar embaraçadamente um para o outro durante vários segundos e depois abraçaram-se por muito mais tempo. Não havia muito que ver na escuridão além da igreja iluminada e tanto o Consum como o Café Susana estavam a fechar. Por isso, refugiaram-se rapidamente em casa. Mikael preparou o jantar, enquanto Erika metia o nariz em tudo o que era sítio, fazendo comentários a respeito dos números da Record Magazinette dos anos 50 e espreitando os arquivos dele no escritório. Comeram costeletas de cordeiro com batatas e molho de natas e beberam vinho tinto. Mikael tentou retomar o fio da conversa anterior. Mas Erika não estava com disposição para falar da Millennium. Em vez disso, falaram durante 2 horas a respeito do que ele estava ali a fazer e de que, como ele e Henrique Vanger se entendiam. Mais tarde, foram ver se a cama era suficientemente grande para os dois. A terceira reunião com o advogado Nils Bjurman fora alterada e finalmente marcada para as 5 da tarde daquela mesma sexta-feira. Nos 2 encontros anteriores, Lisbeth Salander fora recebida por uma senhora de meia-idade que cheirava a almíscar e trabalhava como secretária dele. Desta vez, ela já tinha saído e Bjurman cheirava muito ligeiramente a álcool. Fez sinal a Lisbeth para que se sentasse na cadeira das visitas e folheou distraidamente os documentos que tinha em cima da secretária, até que pareceu aperceber-se da presença dela. Foi mais um interrogatório. Desta vez, as perguntas foram sobre a sua vida sexual, um tópico que Lisbeth não estava disposta a discutir, fosse com quem fosse. Depois da reunião, percebeu que não tinha lidado com aquilo da melhor maneira. Ao princípio, recusara responder. Ele interpretara esta atitude como significando timidez, atraso mental ou a tentativa de esconder qualquer coisa e insistira em obter respostas. Quando se convencera de que ele não ia desistir, Lisbeth começara a dar-lhe respostas curtas e insípidas, do tipo que julgava enquadrar-se no seu perfil psicológico. Falou-lhe de Magnus, que, segundo a sua descrição, era um programador de computadores da idade dela, um pouco chalado, que a tratava como um cavalheiro, a levava ao cinema e, de vez em quando, para a cama. Magnus era uma ficção, que ia criando à medida que falava. Mas Burman aproveitara o pretexto para lhe investigar meticulosamente a vida sexual. Quantas vezes praticam sexo? De vez em quando. Quem toma a iniciativa, você ou ele? Eu. Usam preservativo? Claro. Sabia muito bem o que era o HIV. Qual é a sua posição preferida? Geralmente de costas. Gosta de sexo oral? Hã? Espera lá um pouco. Alguma vez praticou sexo anal? Não. Não é particularmente agradável levar no cu, mas que raio é que tem que ver com isso? Fora a única vez que perdera as estribeiras. Mantivera os olhos fixos no chão, para não trair a exasperação que a invadia. Quando voltara a olhar para ele, Burman sorria-lhe amplamente, do outro lado da secretária. Saíra do gabinete com uma sensação de nojo. Nunca Palmgren teria sonhado sequer fazer-lhe perguntas daquelas. Por outro lado, estivera sempre disponível para o caso de ela querer discutir qualquer assunto, não que ela alguma vez tivesse querido. Burman estava a caminho de tornar-se um grande problema.